Em tudo que se faz, em todos os sentidos partindo, em destino a um lugar que satisfaz. Mas se caso olhar pra trás, pensou que não dá mais. Que o milênio é de quem? Do satanás. Eu tô fora, se a verdade é jogada pra fora. E quem não chora, se até sua devoção nego ignora. Uma ova então, faça sua parte, é natureza. No ataque do predador ou no corre das presas perdidas. Cê não tá, isso é selva meu amigo, isso é gueto organizado. É quem transpira o seu instinto comovido. Nada proibido tio, sempre um morto vivo. Jogatina que eu quase não respiro e fiquei louco. Cadê? Olhei pro lado sem amor. Mas a paixão do atirador, mas a intenção do atirador eu percebi. Não vim pra desistir, sou guerreiro pra viver. Mais um tempo só correndo esse risco, tá firmeza. Se escondendo em trincheiras no migué, qual que é? É nego sempre testando sua fé. É mulher, Lucifer, é a tribo e o pajé. A sombra do onipotente, estou na busca da minha fé. E só quem sofre sabe disso. Esperar quantas primaveras pra que o amor resolva isso. A esperança matou tantos. Eu não quero ficar nessa aqui, paciência a chave. Só rima já não me alegra, nego vão vermelho, comparsa, e que vai. A influência é muito mais como o abraço de quem trai. Eu quero mais que um sorriso, quero mais que uma palavra. Eu quero casa, conta paga, minha família, minha cara. Um horizonte é tudo o que nós quer. Se quiser se move mesmo, me convence. Eu vai chegar e dá um pelé, me deixa alerta. Arrepia o rap guia, eu tô na pista. O paraíso, o bumbi caixa, chapa é quente, me estiga. Fazer o que? Cê quer assim? Eu tô na glória de valente, onipotente. O som que traz a fé e a paz do delinquente. A gente vive e vejo como sou desbravejante. O rimador que rima, amor é a dor de humilhante. Que a todo instante, que pensa adiante. Quem vê os diamantes não sabe o quanto custa o sangue. Avante, vou seguir atrás da minha cota. E vi quem tá na fossa, e vi que o crime é foda, mora. E sempre estou na busca da minha fé, né? Homem ou mulher, seja o que Deus quiser, né? Estou perdido, sempre correndo perigo. Mas me sinto mais forte porque Deus está comigo. Fortalecido estou, quem falou desacreditou. Quem filmou me fotografou, é sem limite o flow. Vou que vou, cê se rende ao meu talento. 100% rima e na rima eu apresento. Meu elenco forte como pedra e duro como água. Se a fé move montanha eu apago as minhas mágoas. Me sinto bem mais leve, me sinto aquém nas preces. Me sinto como neve, a vida passa como um flash. Vou assim, observando os people até o fim. Tenho uma estrada a seguir, deixa eu. Chega de falsas promessas, chega de muita conversa. Cê não cansa de dar brecha, gueto organizado. Mudou o rumo e a cara, fijo de morto aqui. Só pra ver o que cê fala, que eu não rimo nada. Que prefere o seu pandeiro, que eu não sou corrida. Que eu não vou ganhar dinheiro, tá legal. Hoje eu tô a pampa, amigo é pra essas coisas. Se tá nessa, se adianta. Vou me adiantar, prefiro o meu hip hop batendo mais forte, explodindo com os holofortes da vida. Que hoje eu sou comparsa, que os moleque é raça. Que 100% é minha cara, tô aqui. E aqui só cola sangue bom, enquanto tá bom, tá bom. Enquanto tá bom, tá bom. A vida nesse mundo corre, são cenas sem corte. Só os forte, guerreiro, linha de frente. O gueto vai, a vida nesse mundo corre. Sem corte, só os forte, guerreiro, linha de frente, o gueto. Vida sofrida, gente, é quente, tente controlar as emoções. E com certeza a gente vence a trilha de milhões. Os obstáculos, passado, atropelado. O meu passado foi roubado, acorrentado Deus, porque foi assim. Porque correu de mim, e ai de mim se não fosse eu até o fim. Um por amor e o dinheiro é mais pra frente a quente. E sem dinheiro e sem amor eu vou bater de frente. Puta sofrimento, conseguimos, não desistiremos. O meu talento foi além como o ação do tempo. No rosto lágrima, lástima, visão embaça. Na rua tático, pelicano, carro, moto, enquadra. Rick é meu codinome, dei fuga nos homens. Bagulho em dói, da onde já some, muda até o nome. Enquanto tá bom, tá bom, tá na TV, tá bom. Curtinho os baile é bom, mas aqui só fica os bom. Só os poderoso, os mano nervoso. Quatro verdadeiro, vale mais do que mil mentiroso. Reconhecimento das vitórias, memórias, glória. Agora tá na hora, eu já te trago boas novas. Chora, implora, se uma palavra te consola. Chora, um olhar agradecido te renova. É agora vermelho, um momento calma. Parceiro, mil motivo pra tá vivo, tá firmão. Eu agradeço, ironia minha, cê sabia, né? Quem diria? Se o tempo passa, a gente aprende assim, prossegue assim. Nascer medo de errar, eu trago boas novas. Sem medo de tentar quebrar a cara, homem não chora. Põe pra fora, tu tudo que te incomoda. Agora é gueto organizado, é minha vida e minha história. Quem é carregar o rap no sangue não para, segue avante, bem além do alcance, explodindo com os alto-falantes. Sempre tá no ar desse som, vítima fatal, normal, legal e tal. Quem riu passou mal enquanto tá bom, tá bom. Tá na TV, tá bom, enquanto tá bom, tá bom. Mas aqui só fica os bom, só os poderoso. Os mano nervoso, quatro verdadeiro, vale mais do que mil mentiroso. Gueto organizado, pouco a pouco a trilha é essa. Quatro verdadeiro, vale mais do que mil mentiroso. A vida nesse mundo.